Da virada desse século tão mudado, há caminho que parece bom, mas o seu fim é a morte. Moda que vem do exterior, look fashion, todo mundo corre atrás pra poder ficar. Maior sonho embutido no do ser humano é poder todas as manhãs acordar sem peso ou mau humor, tendo a certeza ao anoitecer a mesma sensação vai permanecer. Pode a muitos parecer uma simples viagem, utopia, uma retórica que nunca pode ser vivida. Vem, abre os teus olhos pra ver.